Bora, Cristian Bel, bora, Deusinho. Parece que você nem sabe o que é reciprocidade. Só eu quem demonstro, cê não percebeu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo. Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito. Só um lado gosta, só um lado posta, e você nem reposta. Vou começar a não prestar pra tu me valorizar. Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim. Vai dar certo assim. Meu parceiro Juninho do Fofoca Salvador, tamo junto. Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo. Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito. Só um lado gosta, só um lado posta, e você nem reposta. Começar a não prestar pra tu me valorizar. Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim. Vou passar a ser ruim. Pra tu me valorizar, pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim. A gente só vai dar certo assim.